Música aqui no front, de volta agora ao vivo do Sambódromo da Esquina da Federal. Eu sou Guilherme Wojciechowski, acompanhado pela repórter virtual mais intrépida do planeta, né? Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Esta é a transmissão do Carnafront 2017, porque aqui a folia com seu dinheiro, claro, é garantida. E ó, se você não veio ainda, pode vir, pode chegar, hein? Quanto tempo nós temos já de Carnafront, Mulher do Gogli? 57 minutos, Guilherme. Tem certeza disso? Não. É, Mulher do Gogli, que já está mais alegrinha, né? Deve ter tomado aí um goró virtual. Bom, hora do desfile dos blocos aqui na passarela e vem chegando, hein? Atenção, atenção, cransebecs e cransebecas, encoste o seu na parede porque vai começar a baixaria. Na estica, a corda que sempre arrebenta do lado mais fraco. Destacando aqui, antes de mais nada, a fúria da imprensa, a galera se divertindo sem opor resistência, fazendo um contraponto ali, se divertindo para a alegria da massa, compartilhando cultura 97 graus, fantasiados de naipi e tarobá, enfim, iluminando também um globo, né? Que maravilha! E lá vem eles, primeiro bloco de hoje, bloco Delatores da Folia. Liberdade, liberdade, a verdade é sobre nós, blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Delatores da Folia com alegorias de privadas e ventiladores e uma coreografia aí com os braços, como se os membros estivessem jogando alguma coisa. Confesso que não entendi, Mulher do Gogli. Estão jogando no ventilador, Guilherme. Ah, sim, agora sim, né? E eu já achando que esse cheirinho, digamos, de esterco, era do Pederneiras aqui ao lado. Desculpa aí, meu velho. Delatores da Folia, que já está entrando aí no recuo, inclusive, passando rápido, né? E aí, será que eles vão mudar de ideia ali no recuo? Vão voltar atrás nos depoimentos da delação? Espero que não, né? Espero que não, porque tá divertido. Qual é o próximo bloco, Mulher do Gogli? É o bloco das lamentações, Guilherme. Ah, esse é outro bloco popular, né? Com muita popularidade. Vamos ouvir. As águas vão rolar. E o bloco das lamentações vem com o refrão de as águas vão rolar, em alusão, com certeza, às lágrimas reptilianas, né, que eles têm chorado, e também quantas cabeças, né, uma alegoria quantas cabeças que estão rolando após a passagem do Delatores da Fúria. E que bloco é aquele que vem chegando agora, Mulher do Gogli? É o bloco do Caixa 2, Guilherme. É, e não é um bloco do Caixa 2 qualquer, é o bloco do Caixa 2 Milhões. Tá dominado, tá tudo dominado. Muita alegria, muita malemolência na passarela do Carnafront. E vem aí outro bloco numeroso. Esse eu reconheço de longe, hein? É o bloco do Mensalinho. Abração, galera! Ei, você aí, me dá dinheiro aí. Me dá dinheiro aí, ei, ei, ei, ei, você aí, me dá dinheiro aí, me dá dinheiro aí, não vai dar, não vai dar não, você vai ver a grande confusão, que eu vou fazer se eu delatar você aí. Me dá, oh, me dá o dinheiro aí. Pisando agora na passarela, o bloco da saúde. Que saúde! Tem até a ambulância alegórica sendo empurrada ali, ó. Bem realista, inclusive, né? Parece até uma dessas ambulâncias sem manutenção que tem por aí. Será que é? Sei lá, hein? Carnafront 2017. Paraíso Fiscal Linhas Aéreas. Viaje seu dinheiro para o exterior em primeira classe, com todo o conforto, segurança e comodidade. Esse bloco agora tem muita folia, uma folia construtiva, o bloco das empreiteiras. Deve ser por isso que tem tanta obra parada, porque tá todo mundo aqui na farra ao invés de trabalhar, né? Pô, mas ok, ok. É carnaval, tá bom. Até quarta-feira de cinzas tá liberado, hein? Vamos lá, passando aqui o bloco das empreiteiras, atrás deles, coladinho, vem chegando o bloco dos federais. Galera já apressando o passo. Olha aí, ó, correndo até na passarela. O que que tá acontecendo, Mulher do Gogli? Não sei, Guilherme. Começou uma correria. Será que é por causa da viatura alegórica que o Bloco dos Federais trouxe? Bom, se for por isso, ó, empresta aqui o alto-falante. Pederneiras, pega aqui, vamos lá. Ô, pessoal, atenção, atenção, pessoal. Esses federais são de mentirinha. Voltem, é de mentirinha. Pronto, tá salvo a folia, hein? Pode continuar a folia. Vamos ouvir aí a marchinha do Bloco dos Federais. Toque, toque, toque, chegou o japonês. Bota no xadrez. É, e todo mundo ali espremidinho, sente a vibração. Gema, gema, gema, é hora da algema. Gema, gema, gema, é hora da algema. Era, vai usar tornozeleira. vai usar tornozeleira. É bonito demais, né? Carnafront 2017. No Proofs, o celular com comando de voz que se autodestrói ao grito de olha federal. E mulher do Gogli, não sei você, mas eu estou notando uma ausência, né? Onde é que está o bloco da muamba, tão presente nos últimos anos no carnaval aqui da fronteira? O bloco da muamba aproveitou que os federais estão aqui para fazer correria, Guilherme. Explicado. Ok, né? Uma ausência mais do que justificada. Também eu vejo aqui na programação o bloco dos peladões. Bloco dos peladões que jurou de pés nudes, né? Que viria mostrar tudo aqui na avenida. Cadê? Eles mudaram de ideia, Guilherme. Mudaram de ideia de cancelar o desfile? Não. Estão desfilando em outros lugares da cidade. Dá uma olhada no Insta, Guilherme. Ih, caramba, pior que é mesmo, viu? Tem foto de peladão correndo aqui pela cidade inteira. Virou moda, impressionante. É muita vergonha de fora, né? Ou falta de ter o que fazer, sei lá, né? E o bloco dos passageiros do transporte coletivo, mulher do Gogli? Estão atrasados, Guilherme. É, como sempre, né? Como sempre, mas daqui eu consigo ver o ponto de ônibus. Olha eles ali, né? Descendo do ônibus agora, super lotado, sem ar-condicionado, mas sempre com um sorriso e também a infalível coreografia do passinho pra trás. Ó o passinho pra trás, minha gente! Empreiteira do Gaspar, vai licitar obras fantasma? Confie em quem entende do assunto. Empreiteira do Gaspar. Passando aqui em frente da cabine, o bloco da Florentina, com o deputado Tiririca puxando ali a turma e perguntando, né? Quem é o cantor? Será o ex-presidente da fundação? Ha, ha, ha, ha. Essa foi boa, Guilherme. Eu dei risada. Obrigado, mulher do Gogli. Tape os ouvidos agora, porque vem passando o bloco do Boca Suja mandando ver no alto-falante. Vocês vão ter que chorar bastante, ligado? Sabe por quê? Ela foi nomeada hoje. Eu sou assessor dela, vou ganhar 7 pau e meio por mês. Tá? Enquanto vocês vão ter que ficar chorando, tá bom? Pisar na cara de todos vocês, cambada de vagabundo, sem vergonha. Que isso? Pra que isso, companheirinho? Chegando também agora o bloco do Prende e solta um bloco com homenagem à histórica ala dos magistrados da folia, né? Vamos ver quem mais tá ali. Bloco do Xadrez, que hoje vem desfalcado, né? Muitos dos integrantes que estavam no semiaberto agora estão no regime fechado ou então estão sem grana para pagar a fiança exigida no contrato, né? E segue o baile! Colchões Safe Box, o único com compartimento oculto, inviolável, para você esconder seu dinheiro em casa. Capacidade 300 mil mililitros. É, e a galera não para de chegar aqui ao Carnafront, ó. Álvar Nunes teria orgulho de ver tanta cabeça de vaca reunida, hein? O número de chifrudos não para de crescer. Sobe o som. Se você pensa que mandato é mamata, mandato não é mamata, não. Nem dá mais pra fazer trambique sem ir parar no camburão. E com esse bloco agora eu me reconheço. Na passarela da esquina da Federal, o bloco dos radialistas, com fantasias de salário em dia, aumento de salário, reconhecimento. Ah, e logo atrás também o bloco dos patrões, hein? Bloco dos patrões oferecendo aumento, mas só aumento de trabalho. Assim não dá, né, Pederneiras? Assim não dá. E quem é aquele pessoal ali com as mãos pro alto? Ali no fundo, mulher do Gogli. O bloco dos assaltados, Guilherme. Claro, claro, o bloco dos assaltados cada vez mais numeroso, né? Com sua famosa coreografia de mãos ao alto, isso é um assalto. O que impressiona aqui no Carnafront é a diversidade, né? Tem blocos de todos os gostos, de todos os tipos. Se procurar bem, é capaz de achar até bloco de Lego e também de Tetris. Que barulho é esse aí na dispersão, mulher do Gogli? Foguetório? Não, Guilherme. São tiros. O bloco dos assaltantes veio atrás do bloco dos assaltados. Os integrantes do bloco do regime fechado quiseram aproveitar e fugir. Não quiseram esperar a alforria da quarta-feira de cinzas. E caramba, tempo fechando por ali então, ó, vamos ao intervalo. Mas se nenhuma bala perdida nos pegar, nós voltamos aqui na sequência. Caramba, fechou o tempo, hein? Programa Front Transamérica até meio-dia, fazendo aqui a cobertura do Carnafront 2017. Ó, abaixa aí, Pederneiras, abaixa aí. Essa passou perto, que susto, hein?